Capítulo 149. Louvado seja o Senhor. Cantem ao Senhor um cântico novo. Cantem louvores a Ele na congregação dos fiéis. Ó Israel, alegrem-se em seu Criador. Ó povo de Sião, exulte em seu Rei. Louvem o nome dele com danças, acompanhadas de tamborins e harpas. Pois o Senhor tem prazer em seu povo. Ele coroa os humildes com vitória. Alegrem-se os fiéis, porque ele os honra. Cantem de alegria em suas camas. Louvores a Deus estejam em seus lábios, e uma espada afiada em suas mãos, para se vingarem das nações e castigarem os povos, para prenderem seus reis com algemas e seus líderes com correntes de ferro, para executarem a sentença escrita contra eles. Esse é o glorioso privilégio de seus fiéis. Louvado seja o Senhor.